ser o melhor do meu mundo eu quero. Máximo em cada segundo meu nome. Crônica Mendes Moroni. Pros inimigos me chamam de doutor, eu faço. Da minha rima um escudo arregaço. Ramelão, cu de burro, quem tá em cima do mundo. A foca é o futuro, a rua é campo de guerra. Mas a mente é que surge tudo, então corre. Linha vermelha, cardíaca, não chore antes da hora prevista. Vem ver o que fizeram com a gente. Vão se foder, marionetes doentes. Abaixar a cabeça somente na oração. E a cara de mal na capa é proteção. Capeta felicidade, a inveja atrás do beijo, um gosto de maçã. Eu sei de onde vim e quem representar. Eu sei o que você quer, mas não vou me entregar. Eu sei de onde vim e quem representar. Eu sei o que você quer, mas não vou me entregar. Então pensa, arte da guerra urbana, sobrevivência. Será matar a esperança do menos favorecido. Rotulado bandido, do menor reduzido. Dizer cê está fudido, eu digo. Cada esquina um perigo. Bem-vindo, periferia, Brasil perdido. E o grito de socorro chega ao microfone. Em forma de poesia rebelde, de fome. A miséria não tem gosto bom, mas tem preço. E as balas perdidas dos homens têm endereço. Rua 6, número 34. Na cabeça preta e raspada era o alvo. Mas o rap livrou, transformou, pôs a mão, inspirou e jogou no mundão, onde os fracos não têm vez. São Paulo é assim, é difícil respirar, mas eu vou até o fim. Eu sei de onde vim e quem representar. Eu sei o que você quer, mas não vou me entregar. Eu sei de onde vim e quem representar. Eu sei o que você quer, mas não vou me entregar. Eu sei o que cê quer. Eu sei.